coração. Ai, me faz sofrer. Faz que me mata, e se não mata, fere. To be you. Casa da paixão. Sai quando bem quer. Traz uma praga e me afaga a pele. Trevas fundas da paixão. Eu quis lutar contra o poder do amor. Caí nos pés do vencedor para ser o serviçal de um samurai. Mas eu tô tão feliz. Dizem que o amor atrai. Sai quando bem quer. Traz uma praga e me afaga a pele. Crescei luar pra iluminar as trevas fundas.